controle 1208, Chinar 6259, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Oceaner 6259, decolagem São Bruno, passando 1500. Oceaner 6259, contato com a decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 360. Sobe via São Bruno para o 360, quando possível solicita a voa de Leda, Oceaner 6259. Bruno 645, sube e mantenha nível de voo 340. Restrito ao 340, voo 645. Chanel 6259, autorizado voo na Prua de Lida. Autorizado a Prua de Lida, Chanel 6259, muito grato. Chanel 3283, chame Recife, 126, decimal 0. 260, vai chamar. Bruno 645, chame Recife, 128 decimal 35. 6259, chame Recife, 128 decimal 35. Recife 12835, Xanair 6259, muito obrigado. Melhora da gripe. Torre Salvador, boa noite, 2781 da Azul, aproximando ponto de espera, 10, pronto. Azul 2781, muito boa noite, autorizado a alinhar e decolar, Tono 0, vento 140 graus, 059. Livre alinhar e decolada, 10, Azul 2781. Azul 2781, decolou 42, controle 120, decimal 8. 208, 2781. Controle Salvador, boa noite, 2781 da Azul. Azul 2781, no contato radar decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo do 60, canceladas as restrições de altitude. 7, Arbo 1. E livre das restrições de altitude, o 2781 subindo para 160. 2781, autorizado Vanda para de Alefa. Só de Alefa, 2781. Salvador, Bono 705. Bono 705, prossiga. Bono 705, está autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 05 nós, altímetro 1015. Aline, decola pistão 0, Bono 705, vem aqui. Salvador, boa noite. 3290, informação Quebec, em destino até 1150. Salva 3290, sua identificação, desse nível de voo 050 e vou na prova de TAP. TAP 050, identificou até 3290. Salvador, boa noite. Papa Tango Lima, Vitor Delta. Papa Tango Lima, Vitor Delta, sua identificação, desse nível de voo 060, via chegada. Bom, se ajuste de altímetro no 0 no 6. 060, na chegada, monta no 0 no 6, ajuste de altímetro, Vitor Delta. 705, decolou 58, controle no 20, decimal 8. 08, 705. Controle, salva Bono 705. Bono 705, contato Hernando Decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 360. São Bruno, 360, 705. Azul 2781, chame Recife, 126, decimal 0. 1260, grato, 2781. Patango Lima, Vitor Delta, confirma sua velocidade indicada. 350. O senhor Delta confirma até quantas milhas até a próximo, tem condições de manter sua velocidade até próximo de Pelo ou Golfe? Afirmo. Gente, Lima Vitor Delta, então mantém sua velocidade como número 1, desça até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. Até 4 mil no 0 no 5 de ajuste altímetro, no 5 de altímetro. Então, 3290, confirma sua velocidade indicada. Indicada 300, tá? 3290. 3290, reduza para 2209. 220, 103290. Vitor Delta, desça para 2000 pés. 2000, pode tomar a prova de Duna? Lima Vitor Delta autorizado, usando a prova de Duna, autorizado no final do procedimento ILS XOI da pistão 90, reposta no localizador. Reposta no localizador, Lima Vitor Delta. Lima 3290, desça para 3000 pés, antes de altímetro 1096. Para 3000 com 1096, tá 3290. Outro 705, chame Recife, 128, decimal 35. 2235, 705. 3290, reduza 2009. 2009, está 3090. Eu te aguarde para a descida, tá 3290, tráfego precede, tá 12 horas, 10 milhas, ingressando na final da pista 10, mantendo 2000 pés, o tipo 1 Falcon. Descendo do tráfego, tá 3290. Do lote, o Lima Vitor Delta. Lima Vitor Delta, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 95. 3295, grato. Tran 3290, desça para 2000 pés, autorizado, final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado, localizador. Desça 2000, vai reportar estabilizado, localizador, Tran 3290. Abatango Lima Vitor Delta, vento no 40 graus, 069. No 40, 069. Facilidade de pouso base pela direita, não sete? Informo, temos um Airbus da TAM seguindo a retaguarda. Teria condições de uma base curta? Ok, prossigo para 10. 10, Abatango Lima Vitor Delta. Tráfego avistado, autorizado, pouso pistão 0, vento no 40 graus 069, hoje de altímetro na 06. Após o pouso, prossegue para a Copac? Aéreo está. Gente, pouso autorizado. Desenavizado completo, chame torre 198, decimal 95. 295, tá 3290. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3290, estabilizado ILS, X-ray pista 1-0. TAM 3290, continua a aproximação, aguardando pista livre, altimetro no 0-6, número 2, para pista no 0. 16, aguarda pista livre, TAM 3290. Fábio Lima Vitor Delta, considere sua lógica no 4, sem contribuição na frequência no 21.9. 21.9, Vitor Delta, grato, boa noite. Boa noite. Então, 3290, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 06 noite, altímetro no 0, 16. 16, autorizado pouso no 0, TAM 3290. Foi Salvador, gol 1099, ponte espera da 10, está pronto. 1099, mantenha o ponto de esperada 10. Mantenha o ponto de esperada 10099. Autorizado Alinhar e mantém, pista 0. Alinhar e mantém 1 no 0, no 0-9-9. 3-2-9-0, no solo, 11-9-1, olhe para a pista, me controle só na frequência no 2-1-9. 2-1-9, olhe 3-2-9-0. 99, autorizado a decolagem pista 90, 130 graus, 06, 209. Livre decolagem para o 099. Autorizado cruzamento 1735, papal, estacionar a frequência livre. Já 99, decolado 1835, controle Salvador, na frequência no 20180. 208, obrigado, boa noite, chama 099. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1099, decolou na escuta. Gol 1099, contato radar da decolagem, sobre a via Arbor 1 para nível de voo 360. Via Arbor 1 para o nível 360, 1099. Gol 1099, a senhora autorizaria a gente a pro LF fazer presente? Autorizado, LF. Ah, obrigado, valeu, LF. 9, estamos centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, obrigado, boa noite, 1099.